Seu policial, oi. Eu queria fazer uma denúncia. Tem um som de carro com paredão ligado aqui bem alto. E o problema é que meu corpo tá se mexendo sozinho. Tem uma batida envolvente, um toque excitante, e eu não consigo parar de dançar. E eles ficam tocando um tal de... É o Big, é o Big, é o Big, é o Big Man. Pra bater no paredão, empurra. Um toque viciante, batida envolvente, som de paredão que vai entrar na tua mente. Tu vai tentar resistir, dançar, mas não vai aguentar. Quando aumentar o volume, o grave vai te balançar. Balança, vai balançar, balança, vai balançar. Joga em cima, embaixo, mexendo pra lá e pra cá. Balança, vai balançar, balança, vai balançar. Solte os médios, os agudos, o grave vai te empurrar. Balança, vai balançar, balança, vai balançar. E joga em cima, joga embaixo, mexendo pra lá e pra cá. Balança, vai balançar, balança, vai balançar. Solte os médios, os agudos, o grave vai te empurrar. Seu policial, oi. Está ouvindo? Tô. Eu não consigo parar de dançar. A batida é boa mesmo. Ai! Vou bater, vou bater, vou bater. No pare, no paredão. E o nome do assunto é... É o Big, é o Big Man. Um toque viciante, batida envolvente, som de paredão que vai entrar na tua mente. Tu vai tentar resistir, dançar, mas não vai aguentar. Quando aumentar o volume, o grave vai te balançar. Balança, vai balançar, balança, vai balançar. Ou joga em cima, joga embaixo, mexendo pra lá e pra cá. Balança, vai balançar, balança, vai balançar. Solte os médios, os agudos, o grave vai te empurrar. Balança, vai balançar, balança, vai balançar. Ou joga em cima, joga embaixo, mexendo pra lá e pra cá. Balança, vai balançar, balança, vai balançar. Solte os médios, os agudos, o grave vai te empurrar. Seu policial, você tá indo aí? Alô? Oi? Oi? E o nome do assunto é...